3170, somos 36. A minha escuta, libera direita, segue via Alfa, Juliette, remota 14, parte 1. Alfa Juliette para remota 14, 3170. Para possível estacionamento ou 1192. Pois não sei. Qual foi o bordão? São meia dúzia. 1192, autorizado, chama táxi. E eu chamo para o táxi, foi 1192. Ou 1192, o POB de 128, autonomia de 3 horas e 27, alterna João Pessoa. O 1192, autorizado táxi via pátio 1, finge até o ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste na 014, morro. Pátio Índia, 14-18-95, ou 1192. para o Salvador, bom dia, Gol 1192, ponto 0, está 10 para 1192, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão na zero, vento variável dos nós. Alinha e decola, pistão na zero, Gol 1192. Decolar 256, controle 120, decimal 818. 208, obrigado. 1192, até a próxima. Controle de Salvador, bom dia. Gol 1192, decola. Gol 1192, contador radar, estou para o nível 370 na saída PUCA. PUCA 370, solto, gol 1192. Sou 1192, chame agora a Recife na frequência 126.85. Recife 1685, 1192, obrigado pelo trabalho. Sim, Julieta 3816, aciona identificação, chegada a Mar, foi direto Duna, desça para 2000 pés com ajuste na 093. Autorizado Guarulhos, via Zulu no zero, após Taubaté, nível 360, decola da 1 no zero, primeira curva direita, segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5544, controle 120, décimo 8. Autorizado Guarulhos, final de Zulu no zero, até Taubaté, nível 360. Decolando a zero, direita, Dael, Leda, Mótima, 544, transponder, 208, controle, voo 1173. 1173, protegimento correto no portão 4, chame pronto. Estabilizado, TAN 3816. Direção 6, passando externo, China 2, Salvador, 118, decimal 85. 1885, TAN 3816, obrigado, tinha um bom trabalho. 95, decimal, 118, decimal 95. 95, TAN 3815. Bom dia, na escuta? Na firma, TAN 3816, estabilizado ILS X-Ray, baixar trabalho. TAN 3816, confirma visual? Ainda negativo, TAN 3816. Quem te reporta quando visual 3816, vento 250 graus, 0612 nós. Quem te reporta visual TAN 3816. Agora, visual TAN 3816, avistou com mil pés. 3816, informo chuva leve, pista úmida, autorizado pouso no zero. Sente, o TAN 3816. Olá, da bandida TAN 3520, centro da Golfa, atualização Aracaju. 3520, bom dia. Aracaju, autorizado, nível 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo após direto. Aciona 5552, controle 120, decimal 8. Autorizado 190, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Jamo após o DCT 5552, 120, 8530. São 3520, corrigimento correto no trecho em pronto. São os 35, na minha escuta, libera a direita, segue via alfa, reportante da Juliette. Gente, libera a direita, alfa, reportante da Juliette, TAN 3816. Paulo Salvador, gol 1 no. Sobretor Salvador, gol 1 no 173, puxa Sanado 04. Gol 1 no 173, no 4, autorizado, chama táxi. Livre, gol 1 no 173. TAN 3816, Juliette, portão 612. Juliette, para o 612, TAN 3816.